Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou muito boa tarde já. Bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Passo agora poucos minutos das 12h30 e estamos a dar início a mais uma edição do nosso programa. Iniciamos com Yesterday, um tema que dispensa apresentações, é dos Beatles, e foi um dos maiores sucessos deste grupo. Agora vamos ouvir Tijuana Taxi. É uma música mais mexida, divertida. Ora, ontem disse-lhe que este fim de semana iríamos trazer aqui alguns dos temas da coletânea Os 100 Melhores Êxitos da Música Instrumental, uma coletânea espanhola já lançada neste novo milénio e que nos presenteia com variadíssimos instrumentais de variadíssimas épocas. Ora, este Tijuana Taxi é um desses exemplos, um instrumental já bastante antigo, mas que nós aqui vamos ouvir também e que também está englobado nesta coletânea dos 100 instrumentais. Já sabe que esta coletânea é espanhola, portanto nem todos os nomes poderão bater certo com aqueles que já ouviu, embora as músicas, assim, são inconfundivelmente aquelas que tanto gosta de escutar e que se calhar já muitas saudades têm de as ouvir. Aqui no Nota 7 damos 100% de espaço à música instrumental. Vamos então ouvir, depois de Yesterday, Tijuana Taxi. Lara é o tema que vamos agora escutar por uma orquestra de marimbas. É verdade, e se porventura não conhece o que é, aliás, porventura não sabe o que é uma marimba, embora nós já aqui tivéssemos uma vez feito referência à marimba, precisamente, mas se porventura não sabe o que é uma marimba, então convido-o a escutar com atenção o próximo tema que ouvires. Digamos que é uma versão, em termos sonoros, é uma versão alargada do xilofone. Tem outras capacidades sonoras, embora também tenha muitas semelhanças com este instrumento que acabei de falar. Orquestra então de marimbas que nos traz Tema de Lara. Thank you. Já ontem o ouvimos aqui, Chamin Correa e a sua guitarra mexicana. Pois vamos agora ser novamente brindados por este artista, desta vez com Sortilegio de Mujer. É uma música lindíssima para ouvir nos próximos minutos, nesta edição da Nota 7 para 20 de Fevereiro de 2011. Emanuela é um tema bem conhecido de todos nós. Interpretado por artistas como Joe Dassin, aqui vamos ouvi-lo numa versão instrumental, tocada pelo grupo Sonidos Infinitos. É com eles que vamos ficar nos próximos minutos, antes da minha última intervenção. Emanuela, é como se chama a música. Giovanni Vivanco irá fechar a emissão de hoje do Nota 7. Mais uma edição em que lhe trazemos uns quantos temas, neste caso 6, da coletânea dos 100 melhores instrumentais. Ora, vamos ouvir No Podrás. Mais uma vez recordo que esta coletânea é espanhola, portanto, alguns dos títulos poderão não ser os originais, mas são em espanhol. Então, escutemos este No Podrás, de Giovanni Vivanco, e é com ele que vamos fechar mais uma edição do nosso Nota 7. Eu volto no próximo sábado, espero que até lá tenha a continuação de uma ótima semana, e um ótimo domingo, claro está, na companhia do Canal 2 e também da Rádio Antena Web. Fique bem e até para a semana!